coração. Você sabe, você e eu. Então olha, amigão, você vai dizer pra mim, diga sim ou não, é verdade que o amor tem fim. Uma vez